por respostas e depois de tanto tempo ainda havia mais a esperar. Então sentei e esperei, resolvi desprezar o tempo. Eu não sabia mais o que vestir e eu não tinha mais pra onde ir. Só arrependimento.